Estabilizado 776. Com 976, complete final do procedimento TLS, já me torna a frequência 118.95. Obrigado, 1895, boa noite. Gol 1601, livre ascensão a nível de voo 360. Gol 360, quando voa a brígida presente, gol 1601. Autorizado brígida presente. Ei, brígida presente, 360, gol 1601. Gol 1884, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 2051, 0201884. Gol 776. Está no final do Zulu da 28, baixar a trava. 7 no 776. Vento 220 graus, 1,6 nós. Reporte visual com a cabeceira, voo no 776. Vai chamar, Adriano. Azul 4070, desça para 3000 pés, ajuste no 020. 3000 pés, confirme 20, azul 1884, autorizado. Go 1884, clear ILS Zulu, report established. Thank you, clear for the ILS Zulu, call established 1828, go 1884. 2218? Não, com 18, 18 nós. Ah, bom, porque aqui tá 25, então tá ok, tá livre de pouso na 28, 77. 351-1325, gol na mesa da hora. Fala, Salvador, Oxenia M. 9327, pushback acionamento no 01. Licença para iniciar, Oxenia 9327. Aguarda. Sete na escuta. Prossiga. Estamos com a aeronave com problemas, com pneu furado na Taxiway Alpha, então ficamos só com uma entrada para o pátio e vamos dar prioridade aos voos que estão chegando até resolver a situação. Afirmativo, por enquanto sem previsão, né? Afirmativo, por enquanto sem previsão. Tá ok, obrigado. 76. O do X-Ray, DLS X-Ray da 28. F6728, autorizado, ILS X-Way. Muito obrigado. Para 1-0-6-2. Solo, muito boa noite. 1776 livrou a pista. Código 1776, táxi via Bravo, após Alfa Índia até o portão 05. Bravo, Alfa Índia, portão 5. Azul 4070, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 2000 pés, 1020, azul 4070. Established ILS 28, go 1884. Go 1884, complete final, in contact tower 118.95. Go tower 118.95, go 1884, good day. Azul 4070, autorizado final do procedimento ILS Zulu, reporte estabilizado. Reporte estabilizado ILS Zulu, azul 4070. 4 horas Salvador, Papa Romeu Lima Tango Alfa, ciente da ECO. Papa Romeu Lima Tango Alfa, acione identificação, chegada a CARI, desça para nível de voo 120. Chegada a CARI 120, Lima Tango Alfa. Romeu Tango Golfo, agora pelo... Romeu Tango. Obrigado, hein, senhor. Boa noite. Avistando. Santana agora, 184. Livre pouso na 28, vento 220 graus, cono 5 nós, altímetro no 020. Livre pouso, 28, bom, 884. Lima Tango Alfa, ciente, mantenha nível de voo no 20. Web 6728, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 2020, mensagem 20. Azul 4070, complete final do procedimento LS, me torne na frequência 118.95. 1895, confirma? 118.95. Obrigado. Em frente, livre à esquerda na Charlie, chama solo 121.9. Esquerda Charlie, solo 219, gol 984. Torre Salvador, Azul 4070, estabilizado Azul. Azul 4070, vento 220 graus, cono 7 nós, altímetro no 020, reporte campo à vista. Portaria avistado. 327 na escuta? Na escuta, prossiga. Eu tô com uma aeronave impedindo a taxiway Alpha, o senhor vai ter que efetuar o pushback ingressando pra taxiway Juliette, vem? Tá em coordenação? Afirmativo, vai ingressar então, confirmando a frente da aeronave na Juliette? A cauda na Juliette. Cauda na Juliette, ok. Uau. Poxa, não é 9327 na escuta? Ok, o colega se liberado, a gente vai pedir pro trator voltar aqui, então cauda para Juliette. Ele vai ter que voltar e agora recordene para o senhor puxar a aeronave de volta e vai ter que ir com a cauda agora para taxiway India, ok? Taxiway India. Positivo, taxiway India, o 9327. Salvador, era só as 851, boa noite. O meu Zulu Oscar 851, no acione identificação, chegada em pit, desça para nível de voo 070. We clear down to 070, that's orders 851. Avistou o Azul 4070. 070, livre pouso na 28, vento 210 graus, cono 7 nós, altímetro no 020. Livre pouso 28, azul. Trey, é posto estabilizado. Tomara nacional estabilizado, 070. Ok, mantenha a posição. O gol 1884. Mantenha a posição, 884. O Chaner 9327, mantenha essa posição, pode liberar o seu trator, nós já pensamos numa outra alternativa, você vai ingressar ali na cabeceira 10, taxiar até a Delta e livrar a pista, ok? Após o pouso do azul que está na final da 28. Afirmativo. Pode liberar o trator, libera o trator, nós vamos ingressar a aeronave da Gol, você vai manter a posição, assim que nós liberarmos o ingresso do Gol, que vai pro portão 2, a gente vai liberar o seu táxi. O meu Zulu Oscar 851, procedure... LS Zulu. Zulu, thank you. Passa a três. O 4070, solo aos 44, condições de virar à esquerda na Delta. Afirmativo. Gente, temos aeronave que realizou o pushback no sentido contrário, vai realizar um backtrack e livrar na Delta 4070. ciente, azul 4070. Azul 70, desconsidere. Táxi em frente, libera a esquerda na Bravo. Ciente, livre táxi em frente, libera a esquerda na Bravo, azul 4070. Gol no 776, correção, gol no 884, prossegue até o portão 02, gol no 884, via Índia. Prossegue para o 02 via Índia, 884. Channel 9327, pode liberar o tratorista, mantém a presente posição e aguarde para iniciar o táxi. Índia 6327, está mantendo a posição. A gente vai esquerda na Bravo, chama a sola 2974076. Segue agilizando, por gentileza, azul 4070 via Índia até o portão 01. Índia, portão 01, azul 4070. Romeu Zulu Oscar 851, descend to 3000 feet, KNH 1020. 3000 feet, KNH 1020, era só 851. Prossiga com os dados. 9327, para a próxima táxi, nosso POB 75, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Goiânia. Gente, de passagem ao Embraer da Azul, que está ingressando para o 01, após prossegue via Índia, Alfa e Charlie. Na Charlie, cima da torre em 1 no 8, disponha 95 para taxiar via pista. No ponto de espera do 1-0, corrigindo. Na Alfa, já chama 1-8, disponha 95, altimetro 1-0-2-0, bom voo, chama 9327. 4000 pés, ajuste no 020. 4000, 1020 de Mato Grosso. Controle Salvador, boa noite. OTAN 3662, ciente da ECO. São 3662, acione identificação, chegada CARI, desça para nível de voo 050. 050, CARI. Controle, boa noite, TAM 3258, passou para descendo para 17. São 3858, acione identificação, chegada CARI, desça para nível de voo 110. 110, TAM 3858. 2 Salvador, Chanel 6327, 9327. Ponto de espera, 1-0, pronto. A gente mantém a ponte de espera 9327, temos a aeronave já ingressando no ILS da 28, estimado de 3 a 4 minutos para seu ingresso. Mantém a posição no ponte de espera. Mantém 6327. Web 6728, chame torre na frequência 118.95. 1895, boa. Salvador, Web 6728, boa. Boa noite, 6728, continua a aproximação, reporte campo à vista. Chama na campo à vista. Salvador, Aerosores 851. O meu Zulu Oscar 851, descend to 2000 feet, clear ILS Zulu, report established. Down to 2000 feet, clear for the ILS approach and the next will be established. Madam, we have to divert slightly to the left to avoid the build-ups. O meu Zulu Oscar 851, roger. Salvador, OTAN 3850. Prossiga, OTAN 3858. Confirme, o ILS é feito operacional? ILS Zulu. Atento Zulu, OTAN 3858. OTAN 3858, reduz a velocidade para 2509. 250 agora, 3858. TAM 3662, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo 25062. Deu Zulu, Oscar 851, confirm me how many miles you diverge. Madam, we are now turning to for the ILS runway 28. Estou a 400 pés. Frente livre pouso, vento 210 graus, segundo 4 nós. Livre pouso 28. Europa 083, reduz speed 250 knots. Reduz speed 250 knots, Europa 083. Solo 52, condições liberadas na Delta. Lima Tango Alpha, desça para 3.000 pés, ajuste 1020. 3.000 pés, 1020, Lima Tango Alpha. 3662, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.020, 62. O 9370, ingresso via Charlie, formando para ingresso na Delta. Fala Salvador, boa web 6728, pista livre. Papa Romeu Lima Tango Alfa, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 070, limitado pelo localizador. Direita, proa 070, limitado pelo localizador, Lima Tango Alfa. TAM 3662, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 070. Direita 07062. Limitado pelo localizador, TAM 3662. Gente, 62. TAM 3858, desça para nível de voo 060. 060, de forma que está com 210 indicado. Oscar, Papá, Juliette. Papá Tango, Oscar, Papá, Juliette, acione identificação. Chegada Cari, desça para nível de voo 110. Alfa, né, 6310, aciona identificação, chegada a CARI, desça para nível de voo 120. 120, identificou, 3010. América, Europa, 083, descent flight level 050. Alpha level 050, Europa 03. Europa 083, reduce speed 210 knots. Reduce 210 knots, Europa 083. Sérgio. 3662, reduz a velocidade para 2109 knots. Reduzindo 62. Vai direto pro 4567-28, né? Solo 6728. Tô chegando. Era pra chamar pra ingresso no pátio ou pode ir direto pro 4627-28? Direto tá livre, 04 portão, web 6728. 04-64. Papa Romeu Lima Tango Alfa, curva esquerda pro 020, limitado pelo localizador. Esquerda 020, limitado pelo LOC, Lima Tango Alfa. Alpha 083, vector for space, turn left head 180, limit localized course. Left heading 180, limit localized, Europa 083. Papa Romeu Lima Tango Alfa, vetoração para final do ILS, curva esquerda, proa 300, reporta estabilizado. Esquerda 300, reportará estabilizado Lima Tango Alfa. Papa Romeu Lima Tango Alfa, desce para 2000 pés, ajuste no 020. 2000, Lima Tango Alfa. 851 established, on a localizer. Romeu Zulu Oscar, 851, contact tal, 118.95. 11895, seja muito obrigado. Mosca Papa Juliette, nível 190. TAM 3662, curva direita, proa 080. Direita 080. 851, continue our post, check landing. Oui. Reporting runway inside, QNA de 1020. Continue the approach, so 851. Esquerda vai na proa 360, vai ultrapassar o curso do localizador. O limite é radial 080 do Salvador. Esquerda